Vamos lá. Já aprendi a mexer. Olá, meu nome é Júlio e o nosso tema é o que é filosofia. Basicamente, ninguém sabe o que é filosofia. Porque o que você encontra são várias pessoas dizendo o que é filosofia e cada uma delas dá para você uma resposta completamente diferente. Ter muitas respostas e não ter nenhuma é basicamente a mesma coisa. O propósito desse curso é nós investigarmos essas respostas. Respostas que são focadas, são centradas em autores contemporâneos. Então, de certa forma, uma visão de filósofos contemporâneos sobre o que é a filosofia. Há um ponto em comum em todos esses discursos. É que todos eles fazem referência a gregos. Todos eles fazem referência ao pensamento antigo, ao pensamento da Grécia Antiga. Claro, cada um tem uma interpretação completamente diferente. Mas isso faz com que esse curso acabe sendo uma espécie de discurso de idas e vindas entre pensamento contemporâneo e pensamento antigo. Em alguns momentos, mesmo a tentativa de costura entre aquilo que se entende como filosofia hoje, comparado àquilo que se entendia antigamente. Tá ok? O fato de você ter respostas completamente desencontradas para a pergunta o que é filosofia faz com que haja até uma postura que diga a filosofia não existe. Ou pelo menos não existe como objeto, como algo, como um saber específico, como um saber objetivo. Existe sim como uma prática, uma certa disposição de espírito diante da tentativa de decifrar o mundo. E quando eu digo decifrar o mundo, entenda aí não só o mundo físico, mas, sobretudo, a nós mesmos. Para os gregos, sobretudo, a nós mesmos, diga-se de passagem. Portanto, não haveria filosofia, mas há o filosofar. Essa postura é de Sartre. Isso vai afetar boa parte dos discursos contemporâneos. Mas não vamos começar com Sartre. Deixa ele para o final. Deixa ele para o seu tempo. Vamos começar por um autor. Um autor italiano, Giorgio Colli. Giorgio Colli é um nietzscheano. É porque a filosofia é como o futebol. As pessoas acabam se agrupando aí em times ligados a algum filósofo. Porque das duas, uma. Ou você produz uma obra absolutamente original, o que acontece com mais ou menos hoje, acho que ninguém, ou então você fala de outros filósofos. Né? Pierre Bourdieu, que é sociólogo, e muito irônico, ele chega a dizer que, bom, filósofo é basicamente alguém que fala de outros filósofos. E Bourdieu diz isso com certa propriedade, porque ele é alguém que tem uma trajetória na filosofia e depois passa para a sociologia. Ele vira uma referência na sociologia. Mas a trajetória é basicamente filosófica. Filósofo é alguém que fala de outros filósofos. Então, se você fala de filósofo, as pessoas já começam a achar que você é da filosofia. Se algum filósofo falar de você, então, aí é o ponto máximo de consagração. Aí não há dúvidas, você é de fato filósofo. Então, basicamente, o campo da filosofia é dividido hoje em A, pessoas que falam de filósofos, e B, filósofos que falam dessa pessoa. Não há muito para onde correr. Bem, Giorgio Colli é alguém que fala de Nietzsche. Aqueles que amam o pensamento de Nietzsche falam também de Giorgio Colli. Ele é muito conhecido na Itália, assim, a principal obra dele, na verdade, foi tradução das obras de Nietzsche, direto original, para o italiano. De tradutor, ele passa a comentador, ele produz uma série de obras, dentre elas uma chamada O Nascimento da Filosofia, em que ele apresenta uma visão muito curiosa sobre aquilo que se convencionou em determinado momento da história chamar de um milagre grego. Milagre grego, o surgimento da filosofia. N livros de filosofia de segundo grau apresentam a ideia da filosofia como sendo um acontecimento milagroso. Ora, milagre é tudo aquilo que não tem uma explicação natural. E ao mesmo tempo, talvez até por ser mesmo antinatural, é algo espantoso, algo maravilhoso. É como se você dissesse, portanto, a filosofia é algo fascinante, fabuloso e inexplicável. Inexplicável como que a partir de determinado momento, um grupo de pessoas com uma precariedade cultural enorme se comparado à nossa vida cultural. Imagine o acesso que nós temos hoje à leitura, graças à internet, por exemplo, o acesso que nós temos à informação. Agora imagine a precariedade de uma cultura que é constituída basicamente da transmissão oral do conhecimento, e apesar dessa precariedade instrumental da produção do conhecimento, eles inventam uma forma nova de pensar o mundo, uma forma nova de falar sobre o mundo, forma nova essa que vai revolucionar a história ocidental. É um milagre. E não se tem muita explicação. Claro, há tentativas de explicar historicamente, mas essas tentativas são discursos do século XX. Até o século XIX, a filosofia é tida mesmo como um grande mistério. Um grande mistério. Quando muito, há autores até mesmo que chegam a falar, talvez inspirados na expressão milagre grego, e intervenção divina mesmo. Foi Deus. Foi Deus. Porque uma explicação qualquer, material, para o acontecimento, não se tem muito. Claro, no século XX você começa a desenvolver um pouco mais estudos de história, arqueologia, que nos permitem conhecer um pouco melhor a cultura grega. Portanto, os primeiros discursos de filósofos tentando compreender o que foi o nascimento da filosofia, a origem da filosofia, são discursos baseados em A. literatura antiga. Literatura antiga. B. Chute. Chute. Hipóteses que você inventa. Mas sem nenhum dado, não é, propriamente vindo da história ou vindo mesmo da cultura antiga. Isso tem filosofia na UERJ, lá se dizia, era uma piada de corredor, porque o nono andar era dividido entre filosofia, ciências sociais, não é, e história. Aí diziam que o problema do pessoal da filosofia é que eles acham que conhece história. Você vê, é um vício antigo e permanece. O problema do pessoal da história é que eles acham que conhece filosofia. E o problema do pessoal de ciências sociais é que eles acham que conhecem filosofia e história. Era a piada do corredor. Mas como piada tem algo aí, não é, de verdadeiro. Não é? De fato, a filosofia, ela, boa parte do seu desenvolvimento, ela ignora solenemente dados históricos. Ignora. Os eventos históricos, os acontecimentos, pouco importam. O que importa é aquilo que as pessoas dizem. E aquilo que as pessoas dizem fica registrado em textos. E, portanto, só ligo para os textos. Pouco importa o ambiente que circulava, que cercava a produção desse texto. O ambiente não tem nada a me informar sobre a produção do texto. Porque parte da perspectiva de que as nossas ideias não são afetadas pelo mundo estranho a nós mesmos. Parte até mesmo da concepção de que as nossas ideias não são afetadas sequer pelo nosso corpo. Pressupõe uma visão de nós mesmos, uma visão de nós humanos pensantes, uma visão que nós rotulamos na filosofia como cartesiana. Apesar de, enfim, se fazer referência a um pensador para falar de uma ideia de homem fica algo sofisticado e incompreensível. Mas é, na verdade, uma visão muito comum das pessoas. Nós concebemos a nossa capacidade de pensar, como essa capacidade associada à ideia de razão, como se a razão fosse em nós um dispositivo autônomo com relação ao corpo e ao ambiente fora de nós. Tão separado do próprio corpo e do ambiente fora de nós, que essa tal razão pode perceber com objetividade e clareza o próprio corpo e a realidade fora de nós. E você me olha com essa cara dizendo, ainda não entendi. Então vamos lá. Segundo modelo para explicar a mesma coisa. Imagine você. Você assiste um evento qualquer. Um acidente de trânsito. Três pessoas testemunham um acidente de trânsito. E vão narrar para uma quarta pessoa. O primeiro é uma pessoa muito dramática. Pessoa muito sensível. Ele diz, horroroso! Sangue pra tudo quanto é lado. Sabe? O outro é frio, psicopata. Ele diz, dois carros colidiram. Sabe? Chega a usar jargão policial. Dois carros colidiram, o elemento evadiu-se do local. Não amassou muito. Já um terceiro, ele tem uma forma completamente diferente. Quase poética. Vinha eu observando calmamente a paisagem da lagoa, vindo passar e repassar de automóveis e pessoas, quando meu espírito foi invadido de um terrível impacto de dois carros que assombram meu espírito até agora. Pergunta. Qual dos três narra objetivamente aquilo que aconteceu? Qual é a narrativa objetiva? O que é uma narrativa objetiva? É possível a narrativa objetiva se nós que narramos alguma coisa, narramos essa coisa presenciada a partir das afetações que as coisas produzem em nós? Se um evento nos traumatiza, falamos a partir dele como seres traumatizados e, portanto, nós somos afetados pela experiência do objeto. Para que pudéssemos conhecer objetivamente, seria preciso que nós não nos afetássemos, em hipótese alguma, pelas coisas que acontecem fora de nós. Seria preciso que a sua razão fosse algo completamente separado e independente do mundo que a cerca, para que ela pudesse conhecer. E do corpo também. Porque da mesma forma que você pode ser afetado por uma experiência traumática que você testemunha, você pode ser afetado pelo seu próprio corpo. Imagine você quando está... Você quando sofre de cólica, afetado de cólica, será que você pensa exatamente do mesmo jeito que você pensaria se o seu corpo não sofresse do jeito que sofre naquele momento? Não é? Mulheres ficam com raiva quando as pessoas dizem: nossa, essa fúria dela só pode ser TPM. Hipótese de que o seu corpo afeta a sua forma de pensar, sua forma de raciocinar e sua oposição a determinada ideia. Isso te deixa chateada. Te deixa chateada porque você já associou que aquilo que caracteriza nós, homens, que aquilo que marca a nossa humanidade é justamente essa racionalidade. E que o pensar afetadamente, o deixar-se afetar pelo corpo, isso é associado à animalidade. Uma postura reativa ao corpo. E não a postura intelectual autônoma, independente, separada do mundo que você contempla. A filosofia era concebida como a produção dessa espécie de razão, dessa razão separada do mundo, dessa razão divorciada do mundo, dessa razão divorciada até mesmo do seu próprio corpo, razão que não se deixa afetar, e por não se deixar afetar, ela conhece com toda objetividade possível. Nós acreditamos na objetividade. Na objetividade do cientista, na objetividade do juiz, na objetividade de quem assiste o Big Brother, quem vê de fora, vê de outro jeito. Ou na objetividade, ao contrário, como dizem os participantes, de quem está dentro da casa. Aqui a gente vê de outro jeito. Quem tem a melhor visão? Quem vê desafetadamente pela tela, se é que você vê desafetadamente? Ou quem é afetado pelo ambiente o tempo todo? Porque vive, né? O que acontece do outro lado da câmera. Enfim, a hipótese da filosofia é de que a mente é algo separado do corpo e pode conhecer objetivamente. É essa capacidade de conhecer, de cognição objetiva do mundo que se vai chamar de filosofia. Isso é que é espantoso. Isso é que é espantoso. Havia uma forma, portanto, anterior de conhecer o mundo de forma afetada? Havia. É o que, tradicionalmente, os livros de filosofia vão chamar de discurso mítico. Um capítulo que é obrigatório em livros de introdução à filosofia. Do Logos ao Mitos. Não é? Aliás, do Mitos ao Logos, para seguir a ordem histórica. Eu errei e não foi... Foi ato falho, mas tem um sentido aqui. É porque o autor em questão, que é Giorgio Colli, para ele é o inverso. Para ele é o inverso. Dados que são atribuídos ao discurso mítico, eles são componentes do que nós chamamos de razão. Mas vamos continuar a trajetória histórica, né, mapeando esse discurso mais consagrado para perceber a diferença do pensamento de Giorgio Colli em relação à filosofia. Do discurso mítico ao discurso racional. O discurso mítico não seria tão puro quanto a razão. Não seria qualitativamente tão bom quanto a razão. Porque ele só pode ser um discurso, obviamente, afetado. E como afetado que é? Discurso falso sobre o mundo. Discurso que não poderia conter a plenitude da verdade. Não que ele seja de todo incorreto. Mas ele não pode se dizer de todo correto, pretensão que tem o discurso racional. Quando acerta, acerta por acaso. Acerta por acaso. Tem algum médico aqui? Pois é. Eu fui ao médico outro dia. Eu tinha febre. O médico me olhou e disse: deve ser uma virose qualquer. Toma isso aí e, se não melhorar, você volta. Eu saí de lá pensando: deve, virose e qualquer. Foi a sentença mais incerta que eu recebi em toda a minha vida. Mas o fato é que melhorou. É, se ele acertou ou não, vai saber, né? Porque nem ele lá tinha muita certeza. Mas muitas vezes o diagnóstico, sobretudo em emergência, é baseado em tentativa e, né? Tentativa e erro. Quando você tenta, você tem hipóteses e nem sempre correspondem. É como se o discurso mítico fosse esse jogo de uma tentativa meio cega, uma tentativa afetada, uma tentativa emocional demais de tentar entender o mundo, mas que às vezes acerta. Não pelas virtudes da afetação, não pelas virtudes da emoção, que são características do discurso mítico, mas por acaso, por puro acaso. As verdades do discurso mítico eram associadas apenas ao acaso. Isso no século XIX. Século XX, o discurso começa a mudar um pouco. Que discurso mítico é esse? Dirão os livros mais uma vez. Tem como características A. Tem como objeto de discurso, sobretudo, o mundo físico. O mundo físico é o grande objeto. Fala-se do mundo físico a partir do discurso mitológico. E B. O que se tem é uma representação antropomórfica do mundo físico. Ou seja, eu converto coisas do mundo físico em humanos. Em humanos. Hipótese para o discurso mítico. Não é só os gregos que têm. Várias culturas antigas têm discursos que seguem a estrutura mitológica. A estrutura, portanto, de um discurso antropomórfico sobre coisas que não o próprio homem. É, imagine você, grego, um povo comerciante, um povo de pescadores, um povo, portanto, que se aventura no mar e do mar retira boa parte das riquezas. Imagine você que um dia sai de barco e esse barco é, de uma hora para outra, assolado por uma grande tempestade. E lá vai você no barquinho, meu amigo. Barquinho para um lado, barquinho para o outro, e você pensando: que raio aconteceu? O que está acontecendo? Por que essa tempestade? Por que comigo? Por que comigo? Eu vejo o Beltrano, meu vizinho, que é um canalha, pescador que nem eu. Ele sai para o mar e volta e não tem tempestade. Comigo é a terceira vez e lá vem tempestade e com tempestade não tem peixe. E quebra barco. E se o barco não afundar e eu morrer? Há uma certa angústia nessa luta contra a natureza. E de alguma forma essa angústia contra a natureza, na luta contra a natureza, ela é aplacada quando nós criamos uma explicação, ainda que essa explicação seja falsa. Ainda que seja falsa. Talvez o discurso mítico, talvez essa tentativa mesma de você tentar compreender o mundo físico, compreender os mistérios do mundo físico, na medida em que esses mistérios são perigosos para você, na medida em que você teme o mistério do mundo físico, seja uma tentativa de afastar a angústia. A angústia causada por essa incerteza. E aí você diz: o mar é Poseidon. Poseidon, um cara que nem eu. Poseidon deve sentir a mesma coisa que eu sinto. Eu não sei ainda dar nome aos meus sentimentos. Eu nem compreendo muito bem essa coisa chamada sentimentos. Mas eu tenho uma certeza, certeza corpórea. Ainda que não consiga transmiti-la em discurso, mas tenho a certeza corpórea de que eu sinto. E na medida em que eu dou nomes às coisas que sinto, na medida em que eu consigo dar nome às sensações, e digo agitação, quando eu não consigo controlar muito bem a minha excitação, digo que estou agitado, estou excitado, eu estou elétrico, dirá você com uma palavrinha bem mais moderna. O conceito de energia passa longe de grego. Mas, né? É, estou elétrico! Não sei por quê! Eu queria estar calmo. Eu queria denotar a todos a placidez da filosofia. Mas não consigo! Estou agitado, dirá você. Dá nome à agitação. Vê o mar também e diz que o mar é tão agitado quanto você. É Poseidon! Poseidon cujo corpo é afetado do mesmo descontrole, do mesmo tipo de sensação, que da mesma forma que o seu corpo treme e vibra com excitação, o corpo mar do deus Poseidon também treme e vibra. Explico o mundo físico a partir daquilo que eu já sei, porque, convenhamos, eu não sei se você já reparou isso, mas nós só conhecemos alguma coisa a partir daquilo que nós já sabemos. A partir do que nós já sabemos. É impossível conhecer alguma coisa a partir do nada. Quer ver uma coisa engraçada? Tia Terezinha. Tia Terezinha me deu aula no primeiro grau. Era um colégio semi-interno, católico. Você vê que eu tenho muitas experiências traumáticas na minha vida. Tia Terezinha dizia, presta atenção, menino! Presta atenção! É uma palavra só. Presta atenção! Se não prestar atenção, você não vai entender. Para tia Terezinha, portanto, o entendimento é uma consequência direta da sua atenção. Quanto mais atenção, mais entendimento. Tia Terezinha estava errada. Eu só lamento ter demorado a perceber isso. Eu queria ter dito isso para ela. É o contrário. A sua atenção é que é diretamente proporcional ao entendimento. Porque quanto mais você entende um discurso, mais atenção você presta a ele. E é contrário ao senso. Quanto menos você entende, mais a sua mente começa a divagar. Quanto ao fim de semana em Araras, sabe? Sei lá. Vamos para o teatro, o que está passando no cinema. Né? Será que eu desliguei o computador antes de sair de casa? Você divaga, você divaga. Há pessoas que se perguntam, ou então criticam, nosso brasileiro, mas é uma desgraça. Tem um programa tão bom passando de debate, aí aparece no debate fulano de tal, grande pensador, sei lá de quê, mas tá lá, grande pensador, pouco importa. E um repórter inteligente entrevistando, coisa que nem sempre acontece também. E lá estão os dois juntos. A audiência do programa, traço. Traço. E fica você indignado. Vão tirar aquele programa do ar, porque ninguém assiste. Como as pessoas são toscas, não têm interesse. É como a tia Terezinha dizendo, presta atenção. Critica o seu não entendimento como se fosse um problema moral seu. Como se fosse uma deficiência de caráter. Em compensação, aquele programa que você disse é um lixo, tem uma audiência estrondosa. Por que os programas que as pessoas costumam dizer que é um lixo comparado a programas de entrevista têm audiência estrondosa e programas de entrevista têm uma audiência baseada em traço, em linha reta, nem númerozinho aparece? É simples. Porque um programa de entrevista costuma falar coisas que você não sabe. Coisas novas para você. Coisas novas requerem esforço mental para entender. Quanto maior o repertório cognitivo que você tem de alguma coisa, mais fácil para você entender. Já um programa de auditório, por exemplo, dos mais toscos, meu amigo, o nível retórico ali, a sofisticação de ideias que são transmitidas é nenhuma. Porque o objetivo é ter audiência mesmo. Se disser uma palavra difícil ali, começa a cair o ibope. Então você tem que simplificar ao máximo o discurso. E as pessoas conseguem prestar atenção parecendo zumbis diante da tela. De não ouvir outro conversando. E aí você acha que a TV tem algo mágico que atrai o olhar das pessoas. O algo mágico é o entendimento. É o pouco esforço. É o pouco esforço. Ora, o que isso tem a ver com a nossa discussão? É simples. Se você entende a partir do que... Ah, e só para ficar mais claro ainda, já reparou que quanto mais você entende de um assunto, mais fácil é você continuar estudando sobre aquele assunto? Você que, né, que se aventura em tentar conhecer algum campo do conhecimento, no começo é uma dificuldade. Nos meus textos você não entende nada. Tempos depois, você já é escolado no estudo daquele objeto, você retoma textos que você leu há muito tempo e aquilo para você lhe parece banal. Banal. E fica se pensando, como eu era idiota que não entendia isso? Lhe faltava repertório. Imagina um momento em que a cultura, esse jogo de dar nome às coisas, esse jogo que nos permite descrever gramaticalmente, respeitando regras de discurso, os acontecimentos, imagina um momento em que isso não é desenvolvido. O que há de cultura de mais primário em termos culturais? As sensações e os nomes que damos às sensações. Nós mesmos, nós mesmos. Podemos não ter um desenvolvimento linguístico, mas temos afetos. A gente sente dor, a gente sente frio, a gente sente calor. Essa é a base primeira. nós entendemos e mais, interpretamos o mundo a partir do que nós já sabemos. O discurso mítico nada mais é do que uma tentativa de interpretação do mundo, mas tentativa de interpretação sensível do mundo que desempenha um papel aplacador, por assim dizer, da nossa angústia. Bota um ponto aqui. Nietzsche. Nietzsche, que é o autor referência de George Colley. Nietzsche tem um texto sobre o nascimento da tragédia. É baseado nesse texto que George Colley se aventura a tentar discutir, a partir de Nietzsche, o que é a filosofia. Para discutir a tragédia, Nietzsche usa duas figuras, duas imagens, duas ideias. Ideias que são inspiradas nas imagens de deuses antigos. Apolo e Dionísio. Apolo é associado a uma espécie de representação do mundo. Apolo é uma espécie de capa de sentido posta no mundo. Não o mundo como ele realmente é. O mundo estaria muito mais próximo de Dionísio. Dionísio é erotismo, é paixão, é violência. As duas imagens que Nietzsche usa, de Apolo e Dionísio, são inspirados em outros dois conceitos que não são dele, são de Schopenhauer, que escreve um texto chamado Mundo como Vontade e Representação. É como se Schopenhauer dissesse para você, olha, uma coisa é o mundo tal qual ele é. Outra coisa é o mundo tal qual nós imaginamos que ele seja. O discurso que produzimos sobre o mundo, dito de outra forma, não coincide necessariamente com o mundo tal qual ele é. Por que há esses dois níveis de discurso sobre o mundo, dois níveis de compreensão? Porque a tentativa de compreender o mundo como ele é dolorosa demais para nós. Veja, para Schopenhauer, o que nos falta não é a capacidade de compreender o mundo. O que nos falta é coragem para encarar o mundo como ele é. Como assim? Nietzsche traduz de forma mais simples essa descrição da nossa covardia feita por Schopenhauer. Nietzsche dirá, nós temos um grande problema no que diz respeito ao conhecimento. É a nossa total incapacidade de encarar de frente a morte e a finitude. Então, boa parte do que nós chamamos de cultura, de conhecimento, é uma espécie de discurso, uma capa que tenta nos proteger da ideia da morte e da finitude. E aí Nietzsche vai dando exemplos. A verdade, por exemplo. A ideia de que existe uma verdade e que permanecerá por toda a existência de forma imutável. Verdade que, uma vez descoberta por você, o transforma, pelo menos no campo do discurso filosófico, num ser imortal, porque daqui a milênios terá alguém falando de você. Eis você lutando na vida, tentando buscar a glória. Como se encontrar a glória como autor consagrado tornasse você um imortal. Eis você tentando ter filhos e fica feliz quando as pessoas dizem, nossa, seu filho é a sua cara, como se alguém dissesse para você, eis seu filho que vai permanecer vivo depois que você for embora. Você pode se achar imortal, meu amigo. Você pode até chamar algumas pessoas de imortais. Mas como diz João Baldo Ribeiro, imortal, somos imortais. Mas não somos imorríveis. Você morre. E Nietzsche é mais radical do que isso. Porque para Nietzsche, meu amigo, quando ele fala da morte e da finitude, isso é um problema tão grave que nós não criamos só uma fuga da morte física mesmo. Aquela morte, sabe, a do seu último dia aqui na Terra. Você morre a cada instante, sem se dar conta disso. Morre ao ponto de você sequer ser alguma coisa. Você está, de algum jeito. Como assim? Imagine você aqui nessa aula. O você que pensa agora. Não é o mesmo você de um segundo atrás. Porque o que eu falo lhe afeta. E na medida em que você é afetado pelo discurso, você é literalmente outro. Porque quem é você, se não o conjunto daquilo, desse conjunto de ideias, sensações e imagens que lhe atravessam de forma muito pouco controlada na sua cabeça. Imagens e sensações que lhe invadem, pois dirá Nietzsche. Nós somos provocados o tempo todo pelo mundo e a cada nova provocação há um novo eu. Sempre que eu falo de mim mesmo, estou condenado a descrever um cadáver. Alguém que já não mais é. Alguém que já não mais existe. A cultura que chamamos linguagem é o primeiro ato de falsear essa existência cruel, onde tudo é morte, tudo é finitude e mais. Nada tem sentido, porque mesmo a invenção do sentido é só uma tentativa de nos aliviar a dor e a angústia da inevitável morte e finitude. Assim você inventa no campo da linguagem, por exemplo, um nome para você. Tudo bem, seus pais inventaram, mas o fato é que você se agarra a ele e aí você diz, eu sou fulano. E você se descreve como um ser que é. Ah, eu gosto de chocolate, eu gosto de viajar, eu sou uma pessoa assim muito sincera. Eu nunca vi alguém se descrever como canalha, mas o fato, né? Se algum ET viesse à Terra e eu visse as pessoas se descrevendo, ele ia pensar, mas onde estão os canalhas, afinal de contas? Onde é que eles se encontram para falar de si mesmos? Né? Eu sou muito sincero, eu sou muito legal, você fala de você como alguém que é e nunca como alguém que está. Talvez um exemplo melhor ainda seja com objeto qualquer. Veja que você chama de caju, o caju verde do cajueiro, o caju maduro, prestes a virar suco, assim como chama também de caju, o caju podre, já caído do cajueiro, que já passou do tempo de virar suco. E a todos vocês, olha, diz caju! Sendo que você não percebe que o caju que você contempla, ainda que fique olhando o pé de caju a cada instante, que o caju que você contempla nunca é o mesmo, porque no mundo nada é permanente, tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é movimento, tudo é transformação. Percebeu? Você não consegue encarar o mundo como efemeridade. E aí você inventa um sentido para o mundo, você inventa um outro nível de conhecimento. Esse nível que Nietzsche chamou de o discurso apolíneo. O discurso apolíneo, portanto, é um discurso que tenta pôr ordem num caos dionisíaco que corresponderia melhor ao mundo. Só um outro dado. Não é que Schopenhauer achava que existia um mundo objetivamente falando, mas há pelo menos um mundo, um outro nível de percepção do mundo mais cruamente sensível. Cruamente sensível. Esse mundo que, se você parar para prestar atenção em como as coisas são, é pura angústia. É angustiante. Então você foge dele, criando outro discurso sobre o mundo. Não é? Isso vai ficar um pouco mais claro no nosso último encontro, quando nós falaremos aqui de Kant, para falar da ideia de crítica. Ele vai tentar resolver um pouco melhor essa história de há mesmo um mundo objetivo a ser conhecido ou não? Ou todo o meu conhecimento é resultado de como o mundo me afeta? Então Kant vai tentar responder isso. Schopenhauer acha que não, que no fundo tudo é afetação. A questão é que há dois níveis de afetação. Uma afetação que, converter em discurso, pressuporia que eu aceitasse o mundo como caos, finitude, ausência de sentido. E há uma segunda forma de falar do mundo, né, que é esse outro nível higienizado, que tenta pôr ordem ao caos, que tenta dar um sentido àquilo que simplesmente não tem sentido. Que é, portanto, não o mundo como nós o percebemos. É apenas uma representação de mundo que aplaca a nossa alma. Pensado por essa hipótese, essa forma de classificar o conhecimento, de Schopenhauer barra Nietzsche, não é? O discurso mítico, ele não é falsidade. O discurso mítico é apolíneo. O discurso mítico é uma tentativa de aplacar e dar sentido ao mundo como qualquer outra. Como qualquer outra. Mesmo como seu oposto, aquilo que foi convertido no seu oposto, que é o discurso propriamente filosófico, um discurso racional. Esse discurso racional seria radicalmente diferente do discurso mítico por uma questão de estilo, dirá Nietzsche. Tratam-se apenas de estilos literários diferentes, de formas diferentes, portanto, de falar do mundo, porque no que diz respeito à postura do homem e seus afetos diante do mundo agressivo, não há a menor diferença quanto ao sentido entre filosofia, mesmo o discurso filosófico, e o discurso mítico. O discurso mítico é tão filosófico quanto o discurso racional. A única diferença repete Nietzsche, é estética e mais nada. É estética. Mas que tipo de estética é essa? É uma estética que tenta levar ao máximo essa ideia de asepsia da possibilidade de conhecimento. Uma asepsia. O que polui o conhecimento? O que precisa ser limpo na ideia de conhecimento? Os afetos. Os afetos. Botemos um ponto aqui e voltamos para a nossa historinha. Para a nossa história. Eis um mundo de representações míticas. Então, um belo dia, alguém começa a falar do mundo num estilo diferente. De onde poderia ter vindo esse estilo? Uma hipótese agora sustentada na história. A gente costuma mandar a nossa juventude fazer intercâmbio em outros países, né? Os gregos também. Os gregos eram um povo que conseguiu um trabalho mesmo, com a tecnologia naval interessante, conseguiram produzir riqueza. Conseguiram organizar a sociedade de uma forma tal que nem todo mundo precisava trabalhar. É um mundo muito diferente do nosso. O trabalho cotidiano, braçal e chato, era feito por escravos. Não é? Havia um grupo de homens livres e ricos que podiam se dar ao luxo de morar 10 anos num país estrangeiro. E morando 10 anos num país estrangeiro, conhecê-lo e trazer de lá, desse povo estranho, dessa terra diferente, novas formas de ver o mundo. Os povos gregos são grandes viajantes. E essas grandes viagens, com certeza, afetaram e muito a forma como produziram uma visão de mundo. Mas dessas influências, uma das principais é a dos egípcios. A cultura egípcia é muito mais antiga do que a cultura grega. Muito mais, digamos assim, ela se estrutura de forma linguística muito antes da cultura grega. Tem a matemática muito mais avançada que a cultura grega. E é lá, meus amigos, que os greguinhos, né, vão fazer intercâmbio. É lá que eles vão se enfiar por anos a fio para estudar. Os sacerdotes egípcios é um baita programa para você, aristocrata grego. Vamos ficar 10 anos no Egito aprendendo matemática, aprendendo astronomia, aprendendo medicina, né, aprendendo artes completamente diferentes das nossas. Primeiro dado que diferenciava e muito a cultura egípcia da grega: escrita. Não que os gregos não tivessem escrita. Os egípcios têm escrita antes dos gregos. Os gregos desenvolvem a deles. Forma diferente. Completamente diferente. Mais sofisticada até. A diferença não está no fato de ter ou não ter. Mas é que, por ser mais antiga, os egípcios deram à escrita um sentido completamente diferente que os gregos davam. A escrita não era, durante boa parte da história grega, a forma prioritária para transmissão, e entenderá mais tarde, produção do conhecimento. A forma primária de transmissão é a oralidade. Eu narro, eu conto histórias. Ainda que eu saiba escrever, simplesmente não faz sentido escrever o discurso. Porque ainda que você seja um baita escritor, entre a transmissão oral e a transmissão escrita, há uma baita perda, digamos assim, fenomênica do evento. É muito diferente você ler um texto e ver alguém lendo o texto para você. É muito diferente você ler um texto e ter imagens auxiliando, não é, a contar esse texto. Eles achavam, portanto, que a linguagem escrita era algo de somenos importância. Era digamos assim, uma arte secundária com relação ao conhecimento. A escrita era muito mais utilizada para registro, por exemplo, registrar colheita, dizer para quem tem que entregar a carga do navio. Era algo que alimentava muito mais uma burocracia, registros contábeis, por exemplo, do que propriamente transmissão de conhecimento. Já os egípcios não. Os egípcios começam a contar história de forma escrita, não só de forma narrada. Porque os egípcios acreditam na vida após a morte. Os egípcios acreditam em reencarnação. Os gregos vão acreditar também, mas por influência dos egípcios. Muitos autores antigos, Platão, por exemplo, vai dizer que quem introduz a ideia, não, é? É, não que tenha inventado para Platão, alguém que descobre a verdade do mundo. Quem introduz, portanto, a ideia de que há reencarnação, de que existe uma alma independente do corpo, é Pitágoras, e que ele teria trazido isso dos gregos, dos egípcios. Aprendeu com os egípcios. Fato é que os egípcios acreditam que o seu corpo vai para outro mundo e vai voltar. Preservam o seu corpo, descobrem uma forma de preservar o seu corpo para que o seu espírito possa voltar para o mesmo corpo. Olha que desgraça, você que fica pensando, né? Pô, vai que numa outra encarnação eu consigo um corpinho mais ajeitado e tal. E não, te mumifico, não, é o mesmo, não adianta. Tem que voltar para esse. Então eles pensam na hipótese de você manter a cultura e, portanto, a necessidade de você transmitir a cultura para gente que não estará mais aqui para lhe ouvir. Então você narra por escrito. Esse uso vai revolucionar a história da cultura. É essa revolução que corresponde a uma nova forma de utilizar a escrita, será fundamental para esse surgimento do que se vai chamar de Logos. Porque, no primeiro momento, o Logos, associado à razão, o Logos nada mais é do que um novo uso da linguagem. Um novo uso, em especial, da linguagem escrita. E, claro, esse novo uso pressupõe uma nova forma de perceber o conhecimento. Uma ideia que aí a história da escrita não explica para você. Mas autores como Gilles Deleuze, por exemplo, tenta explicar por eventos políticos, por acontecimentos. Um grande evento político, para ser mais exato, a queda da realeza micênica. A substituição de um modelo monárquico para as bases daquilo que você vai chamar tempos depois de democracia. Deleuze, num livro que ele escreve junto com Félix Guattari, chamado O que é Filosofia, há um capítulo chamado Geofilosofia. E ele diz, o milagre grego foi a Salamina. A Salamina foi uma grande batalha naval. Uma batalha naval decisiva numa luta entre os gregos e os persas. Foi uma grande batalha porque os persas eram muito mais fortes do que os gregos. Militarmente, um exército muito mais numeroso. Os persas invadem duas frentes, uma com um grande exército marchando por terra e outra uma grande força naval. Os exércitos que marcham por terra ficam, mais ou menos, no tempo de uma semana, empacados perto de uma pequena passagem entre uma grande escarpa e o mar. Passagem essa conhecida como as Termópilas, segurados ali por um grupinho. Ninguém sabe muito bem ao certo o número, mas convencionou-se historicamente chamar de os 300 de Esparta, comandados por Leônidas, que era um rei. 300 soldados. Sabe-se que o evento aconteceu mesmo. É claro que a história multiplica os números de um lado e divide do outro. Quer dizer, reduz de um outro e aumenta. Quer dizer, os persas nos livros viraram 1 milhão. 1 milhão é uma hipótese improvável. Mas que era um baita exército, você chutar algo em torno de 30 mil soldados é uma coisa monstruosa para a época e não está muito longe da verdade, não. Do outro lado, dizer que eram só 300 também é minguar demais, entendeu? E dizer que era só espartano também já se sabe que é um erro. Havia gregos de tudo quanto é canto ali. Agora, estima-se que não passe também de 1000, de um lado. Ainda assim, é 30 mil contra 1000. Isso na hipótese, né, é mais realista. Pode ser que os números sejam menores mesmo de um lado e maiores do outro. E ainda que 1000 resistam a 30 mil durante uma semana, numa luta braçal, convenhamos que é até hoje um dos maiores feitos militares da história. É porque, na verdade, a região ela é muito estreita. Então, em locais estreitos, a diferença numérica ela perde um pouco o sentido. Para melhorar, a tecnologia de luta dos espartanos era muito melhor que a dos persas. Então, de fato, um soldado espartano valia, né, pelo seu melhor treinamento do que 30 soldados persas, aí, que é o menor problema. Mas o fato é que os persas vencem. Dario avança com suas forças por terra. Os gregos recuam. É um momento em que os gregos se unem necessariamente. Porque os persas não querem invadir uma das cidades-estados gregas. Quem invadir a Grécia inteira, a região toda. Os gregos se unem. Recuam até Sálamos. O resto das forças persas vem por mar até Sálamos. Na época, a batalha naval era basicamente você encostar um barco no outro. E a partir daí, os soldados lutavam nos barcos, não é? Como se lutasse em terra. Mas os gregos também tinham uma baita tecnologia naval para a guerra. Eles aprenderam com outros povos a usar o ariete nos navios. Então o navio grego tinha aquela ponta de ferro em que você vai navegando com tudo, dá uma pancada no outro navio, depois é só dar marcha ré, né? Fica um rombo no navio, ele afunda, morre todo mundo. Os persas já não tinham isso. Em Sálamos acontece a mesma coisa que nas Termópilas. Sálamos é uma baía com a entrada estreita. Então ficam poucos navios gregos contra uma frota enorme persa, e vem os navios persas se amontoando, se afunilando para entrar na baía, e os naviozinhos gregos só quicando e afundando. Quando Dario, depois de ver os 300, vá lá, segurarem por uma semana os exércitos em terra. Quando vê por mar os gregos fazendo isso tudo, né, ele pensa, quando eu encarar o exército de verdade dos gregos, o que me aguarda, né? Então ele recua com a baita vitória. Momento de orgulho para os gregos. Mas há um detalhe nessa história. Para que os gregos vencessem a batalha, não foram apenas aqueles que tradicionalmente lutavam que foram para a guerra. O desespero dos gregos era tão grande diante de um exército tão numeroso, que eles apelaram para o recrutamento de pessoas que tradicionalmente não lutavam. Gregos também, porém não eram os gregos, herdeiros dos donos da terra. O grego, que é grego de sangue, cujos antepassados construíram e fundaram a cidade, os gregos fundadores de cada cidade. Eram gregos que tinham um papel menor na cidadania, havia uma elite cultural, intelectual, letrada, e que exercia o poder. E uma massa de gregos que não tinha acesso. E o discurso era, eu luto pela terra. Lutar é um privilégio, não obrigação. É um privilégio. Luto eu porque essa é a terra onde os meus antepassados estão enterrados. É uma espécie de direito de propriedade lutar pela terra. Imagine você que é um grego que sempre disseram para você, você não tem acesso a certos privilégios na cidade, porque você não tem antepassado na terra. E de repente você tem acesso a um privilégio, que é o de lutar pela terra. Isso, e aí a hipótese de Deleuze, mas que outros historiadores parecem ser a mais aceita hoje. Você tem uma transformação cultural radical, em que aquelas pessoas passam a se achar também, de certa forma, donos da terra. Isso aqui é de alguma forma meu também. É meu. E assim você começa a democratizar, você começa a, digamos assim, distribuir poder, e distribuir também conhecimento. Sempre você tem a perspectiva de que o conhecimento vem de uma instância de saber divina, de um Deus, e que nos é transmitido a partir de um oráculo, de alguém que fala pelo Deus, e o Deus nunca fala numa linguagem direta. Os deuses sempre falam por metáfora. Os deuses sempre deixam a margem, sabe, de mistério. Eles nunca desvelam completamente o mistério. Assim como o discurso mítico, tão cheio de mistérios, imprecisões, diferenças. Mas agora não. Agora, eu também sou alguém capaz, de certa forma, de produzir conhecimento. E o meio para a produção desse conhecimento é aquilo que nós vamos chamar de linguagem. A prática dessa produção e descoberta das verdades do mundo. O diálogo. O diálogo. Nós dialogando, nós trocando ideias. Mas não diálogo livre. Não um diálogo em que se fale qualquer coisa. Um diálogo ordenado. A influência da cultura egípcia trouxe para a Grécia a ideia de um critério de ordenação do diálogo. Critério que se traduz em quatro grupos de ciências. A sinonímia, que implicava um jogo de dar nome às coisas e também da percepção de semelhança entre as coisas nomeadas. A gramática, como forma de organização da produção do discurso. A retórica e a lógica. E a lógica. As quatro grandes ciências dessa Grécia antiga. Quatro grandes ciências que compunham a técnica daquilo que se vai chamar, tempos depois, do logos. Perceba que a gramática, a sinonímia, mais ainda com a lógica, a ideia de que... Lógica vem literalmente do logem, ligar. A lógica diria respeito a uma forma precisa de ligar a ideia A à ideia B. Percebeu que quando nós discursamos, nós vamos de afirmação em afirmação? Pois qual o critério para ligar uma afirmação na outra? Eles entendiam, há um critério. E esse critério pode beirar as raias da matematicidade. Ter uma precisão tão grande quanto à precisão que nós presenciamos no cálculo. o cálculo geométrico que nos permite também desvendar N mistérios do mundo. Você vê uma constante e gradual aproximação dessa arte de produzir discursos, do desenvolvimento da escrita, também com a matemática. Como se a ideia fosse, eu posso descobrir as verdades do mundo, mas a condição para isso é produzir discurso nesses termos. Um discurso que pudesse filtrar eventuais imprecisões. De onde viriam as imprecisões? Dos meus sentimentos, dos meus afetos, dos meus afetos. Os diálogos de Platão, o tempo todo aparecem confrontações entre pessoas que afirmam ser verdadeira uma ideia pelo simples fato de aquela ideia ser agradável aos ouvidos de quem fala. Pelos efeitos da ideia serem benéficos para aquela pessoa. Ele confronta com outro nível de conhecimento, propriamente filosófico, em que a verdade é dita, ainda que nos seja desagradável. Os afetos, portanto, são vistos como aquilo que poluem o nosso conhecimento. E daí há o logos, o filosofia, foi gradualmente sendo desenvolvido como a ideia de falar desafetadamente sobre o mundo. Que nessa ideia de um falar desafetado sobre o mundo, literalmente desafetado, literalmente sem afetos, que um falar desafetadamente sobre o mundo permitiria que eu tivesse do mundo um conhecimento mais preciso e que toda imprecisão ficaria a cargo das nossas paixões, dos nossos desejos. Desejos e paixões que nos cegam, que nos levam a falar do mundo como nós gostaríamos que ele fosse. E não como ele é. E não como ele é. Percebe? Platão interpreta uma frase que é, salvo engano, de Protágoras. Salvo engano. Se não for de Protágoras, é de Parmênides. Que ele diz que se os deuses, se os cavalos, né, dominassem a cidade, se a polis não fosse uma polis de homens, mas de cavalos, os deuses teriam patas. Hoje nós interpretamos isso como alguém dizendo a religião foi inventada pelo homem. Interpreta-se isso como ateísmo. Platão não interpreta essa frase como uma manifestação de ateísmo. Porque o falar dos deuses é associado a um estilo de discurso sobre o conhecimento. Porque eu uso a figura dos deuses, a imagem dos deuses, para atribuir um sentido ao mundo. É como se dissessem, o discurso mítico que atribui sentido ao mundo falando de deuses, nada mais é do que pessoas falando a partir delas mesmas e, portanto, falando de suas particularidades afetivas. E é por isso que se cavalos falassem do mundo, falariam de um mundo a partir de experiências de seres com quatro patas. Se os pássaros dominassem, os deuses teriam asa e assim por diante. Trazendo isso para o mundo humano, significa que espartanos têm uma forma espartana de ver o mundo, não é? Enquanto, não é, os habitantes de Sálamos têm uma forma salamínica de ver o mundo. E assim cada um enaltece sua própria cultura. E assim cada um enaltece seus pontos de vista e suas crenças particulares. Mas o problema é que suas crenças particulares, seus pontos de vista, a sua forma particular de dar nome às coisas, não é a verdade sobre o mundo. É só uma forma mais, digamos assim, mais sua, mais própria de ver o mundo. O individualismo dessa forma de conhecer afetiva é que nos desvia do conhecimento. A nova forma de produção, né? O novo saber que aparece, pressuporá uma prática, em primeiro lugar, discursiva, entendendo que essa prática discursiva há toda uma esperança de objetividade. Objetividade como desafetação na produção do conhecimento. Mas há mais ainda, há mais nessa forma de tentar compreender o que é a filosofia, de tentar entender o mundo. Há algumas práticas. Uma prática que leva a essa filosofia a ter outros objetos, que não os mesmos objetos do discurso mitológico, que vão aprender com outras técnicas. No caso, uma em especial, a medicina. A medicina. Mas isso é algo que nós só veremos após o intervalo. Nossos comerciais, por favor.